Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje somos a piada. Me by surprise, wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. É com o ritmo de Avicii que começamos assim mais um Conversas de Esquina. Bem-vindos a mais um programa. A semana passada recebemos o jornalista José Gabriel Quaresma e esta semana, sim, esta semana temos finalmente piada. Recebemos Diogo Faro, criador da página, do conceito da personagem do galã, sensivelmente idiota. Muito obrigado, Diogo, por estares aqui nas Conversas de Esquina e muito obrigado por teres aceito o convite. Nós já nos conhecemos há cerca de 18 anos, talvez. Muito obrigado pelo convite. Acho que estás a mentir, para já conhecemos-nos agora na rua quase. E galã, onde é que tu foste buscar isso? Mas pronto, de resto, obrigado. Muito obrigado por teres vindo. Primeira pergunta, tem que ser esta obrigatoriamente, é dos humoristas que elas gostam mais? Claro, eu acho que aquele clichê é verdade, né? Elas dizem, eu gosto muito do homem que me faça rir. Por isso eu acho que é verdade. Se bem que desde que sou humorista não tem grandes diferenças. Continuam, pá, é que desde sempre elas até choram. Eu passo na rua, elas, eu, desde sempre. Por isso nem noto uma diferença muito grande agora desde que me tornei humorista. Mas teres piada. Estava tudo a brincar. Mas teres piada não ajuda com as mulheres. Não te obrigas, quando estás junto a 3, 4 raparigas, por cima, assim, da noite, por aí, não te obrigas a ti próprio a ter piada? Não. Isso nunca. Nunca, nem eu, nem acho que nenhum humorista se obriga a ter piada. Acho que. Porque as pessoas não são parvas, ninguém é parvo, e nota-se quando alguém está a tentar ter piada e uma coisa não é natural. E depois sai o resultado completamente ao contrário, não é? Ninguém gosta daquele engraçadinho que está sempre a tentar meter uma piada e sai sempre forçado. Por isso não resulta nem com as raparigas, nem querer fazer amigos, nunca resulta. Por isso, ou eu estou inspirado e estou a dizer disparados numa noite, estou a falar com as raparigas e as coisas saem engraçadas, ou não estou, não vou estar a pensar, ela falou sobre determinado assunto, vou cá pensar uma piada para tentar seduzi-la. Não vou fazer isso. Mas escrever humor e fazer humor como profissão, como área que queres seguir, gostas de seguir, espetáculos ao vivo, também já vamos falar sobre isso, escrever texto, escrever repertório, não te obriga ou não te faz ter nas relações sociais esse grau metódico de pensar no que o outro diz, no que o outro faz, como reagir, como fazer? Não é um lado de psicólogo? Sim. Isso percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas é outra coisa. Não é questão de estar completamente distraída a beber copos com uma miúda, com amigos, ou o que for, e pensar vou fazer uma piada agora para agradar. Não, o que pode acontecer, e isso eu faço e esta toda a gente faz, que é, já me tinha lembrado determinada piada e experimento numa conversa para ver se resulta. Mas tem que ser inserido naturalmente, percebes? Sobre determinado assunto. Mas depois resultar, vou usar nos meus espetáculos. Sem os meus amigos. Sem eu dizer, é que se eu disser, olha aqui esta piada que eu criei, a pessoa já está, fica logo com o filtro de, ok, vou avaliar uma piada. E depois disso é boa ou não. Mas se eu inserir no meio de alguma conversa, tanto pode ficar fixe para a conversa, como o resultado é completamente diferente, da pessoa não está à espera. Porque se não se rir, também foi natural, percebes? Ganda porcaria de piada que eu acabei de dizer, ok, esta não vai para o espetáculo de certeza. Os teus amigos são uma espécie de comissão de censura das tuas piadas? São, pá, por acaso, é bom, porque os meus amigos apoiam muito e são muito críticos, mas aquela crítica que faz falta. Vão lá, vão a montes de espetáculos, já sabem muitas vezes as minhas piadas de cor e salteado, e quando faço uma piada nova que é horrível, eles são os primeiros a dizer, pá, Diogo, isso é horrível. Corta, já não vale a pena. Mas quando as coisas correm bem, também são os primeiros a ir lá dar um abraço e dizer que estão orgulhosos de mim, etc. Por isso, servem sempre tanto de cobaia nestas conversas de rua que tenho com eles, como, sim, massa crítica mais influente que eu tenho. E tu, quando é que começaste a achar piada a ti próprio? Ou ainda não achas? Sabes que é complicado, porque às vezes digo coisas que eu acho, agora tive mesmo piada, foi mesmo engraçado. E depois se calhar vou lá ler no dia a seguir, imagina que escrevi na página, e vou lá no dia a seguir e penso, que merda. Mas há um lado narcisista naquilo que é ser humorista também, a aceitação do outro. Sim, mas por isso é que eu acho que, tanto eu como a maior parte dos humoristas, acho que luta muito contra isso mesmo, e tem a ver com isto. Imagina, eu às vezes vou ver o trabalho que comecei a desenvolver, essencialmente idiota, há 3 anos, e fico mesmo a pensar, pá, quem é que escreveu isto? Porque está horrível, acho horrível, percebes? Ou crónicas que eu escrevi há 2 meses atrás, às vezes já nem me identifico, porque entretanto já evoluí, já não acho piada aquilo, etc. E estou sempre, sou o maior crítico do meu próprio trabalho, percebes? E são algumas coisas que eu continuo a orgulhar-me, ok, isto está bem escrito, ficou bem escrito, e há de ficar bem escrito durante o resto dos anos. A maior parte delas, se estiver só mais ou menos bem escrito, quase que me arrependo. És muito duro contigo mesmo? Obrigas-te a isso? A ser violento contigo próprio? Sim, às vezes não é um exagero, não sou depressivo, sou bastante otimista e acho que confio, e também tenho muita confiança que consigo fazer um bom trabalho como humorista. Mas sou duro, tanto que eu estava a dizer isto, às vezes chego ao cúmulo de escrever uma piada e passado um bocado ver, mesmo que imagina que esteja a ficar cheia de likes no Facebook, se eu vir que afinal não gosto de nada, esta piada é horrível, vou lá e apago, não tenho problemas, eu tenho que gostar daquilo minimamente. É muito instantâneo aquele humor que tu tentas fazer, é o que te sai, nesse processo de evolução que já fazias, tentas maturar um bocadinho as coisas e já tentas pensar 2, 3, 4 vezes antes de postar algo ou de escrever algo? Tens duas componentes. Eu tanto posso fazer uma coisa muito, muito instantânea, acabei de ver um gato a saltar para cima de uma velha na rua e escrevo logo isso e eu próprio ainda me estou a rir, etc. Outras vezes aconteceu-me uma coisa de manhã e eu sei que se contar aquilo normalmente não vai ter piada, então tenho que criar algum interesse para o leitor, não é? Eu vou moldar aquilo, se calhar pôr um bocadinho de exagero, contar com mais piada do que só os factos. Para isso é que é um humorista, não é? Se não era um jornalista e contava só o que estava na rua. E há pouco falávamos dos amigos, falaste agora aí de situações do dia-a-dia. Quem faz humor, quem escreve humor, está duas, três, quatro vezes mais atento em relação àquilo que se passa à sua volta do que uma pessoa, digamos, normal? Ou consegue extrair daquilo que vê percepções diferentes daquilo que nós... Pois, nós, eu acho que é capaz, acho que é capaz de ser daí. Para já depende do tipo de humor. O meu sim, tem muito disso, que é o humor de observação. Pronto, é algo humor físico, é uma data de coisas. Mas sim, parte muito da observação. E a questão é, tu olhares para o mesmo retângulo e conseguires ver que ele afinal é cor-de-rosa. Quando todas as pessoas estão a ver que é verde, tu arranjas uma explicação, que se correr bem é engraçada, para justificar que ele é cor-de-rosa. Ou seja, tens de mostrar algo, tens de mostrar o teu lado que as pessoas não estavam a ver. E depois criar uma surpresa e... A surpresa cria riso, etc. De uma maneira muito... Mas um humorista... Ai, agora o meu microfone deu aqui um pequeno salto. Mas o humorista pode ser como, digamos, o vinho do Porto. Há uma corrente da idade que vai crescendo, crescendo, crescendo e o próprio sentido do humor vai maturando. As coisas têm piada com mais facilidade. Ou há aí um prazo de validade consoante o tipo de humor que se pode fazer? Mais uma vez, acho que depende dos casos. Claro que é uma questão de adaptação, porque nós vemos humoristas que têm uma longevidade enorme porque sabem adaptar aos tempos, e outros que acabam por cair em desuso porque não evoluem, porque as pessoas estão sempre a evoluir. E ainda por cima, nesta era de internet, é tudo muito mais rápido, não é? Uma piada esgota-se em 3 horas. É piada, principalmente as piadas da net da atualidade, toda a gente fala sobre isso, ok? Pode ser muito engraçado, mas no dia seguinte já não tem graça, não é? Por isso, ou acompanhas toda a evolução das pessoas e a evolução da informação, ou caes em desuso muito rapidamente. Isso não há dúvida. Falaste aí da internet e das piadas da atualidade e focamos já esse assunto. Há uma correria hoje em dia para ser o primeiro a chegar, para ser o primeiro a ter piada, principalmente nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter. Fui o primeiro a ter graça. Há muita concorrência a esse nível. Eu acho que há. Eu acho que existe, sim. Eu próprio... Tenho os dois lados. Às vezes lembro de uma coisa e quero mesmo ser o primeiro, porque por exemplo, somos muitos humoristas, muitos que as pessoas não conhecem, mas que estão no Facebook, espalhados por aí, e muitos têm muita graça, há muita gente com graça que o público em geral não conhece, e ninguém quer cair no erro, ou que a maior parte das vezes é só azar, quer descrever uma coisa que o outro escreveu há 5 minutos atrás, e depois há logo aquele trauma do plágio, sim, etc. Sim. Que o plágio existe, há quem o faça, mas também acontece estes casos. Já me aconteceu uma vez que escrevi uma piada e eu achei, esta piada está bem engraçada. E depois veio um amigo meu dizer-me, olha, o Guilherme Fonseca, como estamos a falar há bocado, o outro comediante, o Guilherme Fonseca escreveu uma coisa muito parecida. E eu fui ver e eu, ei, até fui lá, a seguir fui falar com o Guilherme e fui insultá-lo e dizer, pá, porque é que lembraste isso primeiro que eu, etc. E pronto, e apaguei a minha, como é óbvio. Por isso há muito essa questão de... destas piadas instantâneas que é sempre ser o primeiro. Ou então, o que eu faço às vezes é esperar que toda a gente mande 1000 piadas e depois tento pegar naquilo tudo e fazer uma cena completamente diferente. Às vezes consigo, outras vezes não consigo. Mas no humor e entre humoristas e nessa tentativa, e restringimos aqui o grupo para os humoristas, nessa tentativa da piada, de ter o like, ter as partilhas, de realmente fazer rir o outro, há aqui a tendência a criar rivalidades? Não. Tendência não digo, acho que há rivalidades, mas não creio que seja uma tendência. Eu, pelo menos, estando inserido agora no meio humorístico nacional, ainda não, claro, ao nível dos grandes e famosíssimos, mas uma segunda liga, digamos assim, e conhecendo praticamente toda a gente, acho que a rivalidade é baixa. É muito, acho que o grau de cumplicidade entre os comediantes e entre ajuda é muito maior do que a eventual rivalidade. Pá, eu noto muito isso. Há uma família de comédia em Portugal? Sim, pode-se dizer que sim. Claro que se para por grupos, não é? Sim, sim, sim. Claro que se para por grupos e há misturas entre a segunda liga e a primeira, separando assim, para ser mais fácil. Mas acho que, é o que eu estava a dizer, acho que o pessoal sempre ajuda muito e vamos muito aos espetáculos dos outros. Tentamos não dar só aquela palmadinha nas costas, olha, foi bom, mesmo quando foi mau. Pá, mas tentamos, olha, tiveste bem nestas piadas, mas melhor aqui nisto, acho que pelo menos é a minha opinião, etc, etc. Eu noto que não pode ser uma coisa generalizada, não posso ser que isto seja um facto generalizado, mas a grande maioria, sim, acho que sempre ajuda e dá-se bem. E como é que começou esta relação do Diogo Faro com o humor? Porquê o humor? Não o amor, o humor. sim. Foi por acaso, confesso que foi por acaso, e foi por causa do Facebook. E eu escrevi uns comentários desgarrados uns poços quaisquer. E às vezes tinham piada. E uma amiga minha desafiou-me, pá, Diogo, pega nisso e faz uma coisa como deve ser, em vez de estar só a mandar postas de pescada aí à toa, faz um blog, faz um crónicas com pés e cabeça. Pronto, e foi isso. Porque é que não hei de fazer? Experimentei, as coisas começaram a correr bem. Bem, pronto, sei lá, ao princípio eu tinha 10 likes, já achava o máximo. E uma crónica com 10 likes, espetacular. E as coisas foram correndo com muito trabalho, porque parecendo que não, tem que se insistir. Porque muitas vezes te acordas e achas que não tens piada nenhuma. E achas que não há inspiração e ficas a olhar para o ar à espera que venha inspiração. Não, tens que trabalhar, tens que ir para a cor de assunto, tens que precisamente pegar um assunto que toda a gente esteja a falar, esteja na hora de um dia, e conseguir vê-lo de outra perspectiva e que faça rir as pessoas. Isso dá trabalho, se quer escrever todos os dias e fazer o projeto crescer como eu tenho feito, dá bastante trabalho. Alguma leviandade quando se pensa no humor, ou até alguma facilidade do género, eles têm a melhor profissão do mundo, só têm que fazer rir, quando fazer rir talvez não seja tão fácil quanto isso. Pois já, ainda no outro dia quem está de fora não, pensa acho que é muito maravilha. Fácil. Ainda no outro dia estava a falar com uma rapariga e ela, mas tu és comediante, tens uma grande vidinha. Desculpa, é que não é nada fácil, para já em Portugal é complicado teres alguma visibilidade e depois ter trabalho, e mesmo o processo criativo não é fácil, não é só seres o engraçado da turma, não é? Porque o engraçado, podes dizer muitas piadas na turma e seres o maior da tua escola, mas depois outra coisa é subir ao palco e teres um texto consistente que faça rir qualquer tipo de pessoa que esteja na... Pronto, nunca vais agradar a todos, mas sim, a grande maioria das pessoas que estão na plateia para te ver, não é? Ou no Facebook, ou seja o que for, que seja o teu público. E as coisas dão trabalho, não nasces engraçado. Claro que há pessoas que têm mais facilidade, pela maneira como falam, ou porque são realmente muito bons a escrever, tudo o que escrevem tem piada, mas de qualquer das maneiras é um bocadinho de talento e o resto de trabalho. Havia alguém que tinha uma coisa muito parecida com isto? 1% de... São aquelas frases inspiradoras que às vezes nos aparecem no feed. Desfocada, com uma fotografia desfocada e não sei o quê. Mas, e falando aqui do humor... O humor voltou a ser atraente. Estamos a assistir a um boom, a um nível, digamos, de levanta-te e ri. Outra vez. Ou é um processo contínuo que vem desde aí? Eu acho que é um processo contínuo, mas por fases. Por fases, com altos e baixos. E claramente... Estamos a viver um alto agora? Não. Acho que não. Sinceramente, acho que não. Estamos a crescer, eu noto, estando no meio. E só faço stand-up comedy há um ano. Atenção. Mas noto que há cada vez mais pessoas tanto a fazer, e muitas que são boas, não são muitos e que são muito bons comediantes, outros nem tanto, claro, é normal, mas noto que há uma adesão cada vez maior de público. Pá, nos barzinhos que as pessoas não estão habituadas, mas começamos a ir a pequenos bares e depois as pessoas fartam-se de rir e voltam depois para ver outra vez stand-up comedy. Há cada vez mais espetáculos stand-up comedy de vários grupos que se formam por teatros e pelo país, etc. E a adesão do público tem vindo a crescer, sem dúvida. Agora, acho que não estamos numa popularidade ao nível de Levanta-te e Ri, porque, como é óbvio, era a televisão e passaram lá muito bons humoristas. Mas o Levanta-te e Ri abriu essas portas para aquilo que é hoje o stand-up. Achas que seria possível o stand-up, o humor, ter o espaço que hoje tem, as pessoas que hoje têm, se não houvesse essa espécie de 25 de Abril que foi o Levanta-te e Ri? Não, sem dúvida que foi importantíssimo para nós comediantes de agora, e ainda mais para os da altura. Quer dizer, o Salvador Martinha agora é dos melhores em Portugal e começou lá, né? E ninguém o conhecia. Pronto, o Bruno Nogueira, idem, apareceu lá e é famosíssimo e muito bom. Pronto, tal como muitos outros passaram por lá, e que, tendo sido bom para eles, e porque mostraram o seu talento e mostraram que realmente tinham valor e que mereciam estar onde estão agora, foi bom para criar essa curiosidade nas pessoas, esse gosto das pessoas por se rirem, percebes? Não há, porque nós aqui em Portugal não temos uma cultura de stand-up, ou mesmo de rir. Eu vi no outro dia o Nuno Artur Silva do canal Q, também já convidado aqui, que disse uma coisa muito interessante. Eu não consigo citar porque não me lembro das palavras certas, mas era qualquer coisa como, quando nos Estados Unidos e Inglaterra, a propósito da comédia, as pessoas vão ao teatro para se rir, em Portugal nós vamos ou ao teatro para chorar, ou a uma casa de fados para chorar. Não temos muito esse karma, esse negativismo. E é bom que as coisas comecem a mudar e Levanta-te e Ri mudou um bocado a percepção das pessoas de irem a um sítio para se rir, mesmo para se rir. Pronto, e acho que foi uma grande ajuda, sem dúvida. Porque essa aversão ao riso? É o nosso fado? Pois, nós temos um bocado essa conotação, acho que o povo português tem um bocado essa conotação de tristeza e um bocado depressivo e fatalista, não é? Está sempre tudo mal e faz um bocado parte da nossa cultura, não sei bem porquê, de tantos factos históricos que temos que nos orgulhar e tantas conquistas. E de facto o público, o povo é um bocado assim, mas não percebo, não consigo perceber porquê, mas acho que as coisas estão a mudar, acho que as coisas estão realmente a mudar. Há outro grau de visibilidade junto a um público mais jovem. O público mais jovem que aparece também para assistir é menos fatalista. Já tem mais vontade de se rir até de si próprio e dos outros. Acho que sim. Acho que a mentalidade está a abrir. Também as coisas demoram tempo a mudar, não é? As mentalidades não mudam de um dia para o outro. São precisas várias gerações. E isso acho que sim. Acho que noto que... Mas eu noto que em todas as idades a mentalidade está a evoluir. Claro que evolui muito mais rápido nos mais jovens e há uma disposição muito maior para se rirem, para irem a um espetáculo de stand-up. Claro que nós vemos nas nossas plateias que a média de idades será entre os 20 e os 30, não é? E nunca mais, muito mais que isso. Mas acho que sim. E aqui também há uma grande ajuda que é a internet. Isto para mim não há dúvida, seja de páginas de Facebook, de blogs, de sites de entretenimento, como aqueles que passam os vídeos, etc. A internet é uma fonte muito rica e fácil, de onde tu podes rir. E toda a gente gosta de rir, não é? Por mais que nós digamos que o povo português é fatalista e quase que parece que gosta mais de chorar, não, toda a gente gosta de rir e sabe bem rir. E acho que a internet tem dado uma grande ajuda nisso, sinceramente. O humor, ou neste caso a internet, é o coração do humor? Não. Acho que é um meio muito forte, mas não é o coração do humor. E posso falar por experiência própria. Claro que o Sensivelmente Idiota, para já, é a minha grande faceta. Não queria dizer grande, mas a faceta mais visível do meu trabalho, onde as pessoas podem seguir crónicas, comentários, sim, alguns vídeos, etc. Mas onde depois dá mesmo gozo, dá muito gozo escrever ali, mas onde dá mesmo gozo depois é subir ao palco e fazer rir as pessoas ali ao vivo com o espetáculo, percebes? Por isso eu acho que a internet é sempre um meio para o fim que será o palco. E quem é este Sensivelmente Idiota? É algum alter ego do Diogo Faro? Ou é o Diogo Faro por si só? Não, é o Diogo Faro. Ali sou eu. Isto começou como Sensivelmente Idiota, o nome tinha a ver, não de sensível, mas de mais ou menos, ou seja, um bocado sério, mas um bocado de idiota. E eu ao princípio era anónimo, mas nem foi por escolha, achei que era muito mais engraçado ter um blog chamado Sensivelmente Idiota do que chamado Diogo Faro, porque quem é que havia de querer seguir o Diogo Faro só porque sim? Enquanto Sensivelmente Idiota era um nome mais sugestivo e queria um logo, etc. Também do ponto de vista de marketing as coisas funcionam muito melhor assim do que se fosse só Diogo Faro, as pessoas não iam ligar muito menos. Isto para dizer que há a diferença, não, e depois acabo, comecei por ser completamente anónimo, sim, até receber críticas. Comecei a receber críticas, é muito fácil estar a escrever atrás do computador e não aparece, etc. E foi aí, quando tive aquilo alcançou uma certa dimensão e essas críticas, que eu achei que devia dar a cara e assumir, porque eu lá dou opiniões, às vezes gozo com pessoas, ou seja o que for, e achei que devia assumir. Mas sou sempre eu, anónimo, ou agora que as pessoas sabem que é o Diogo Faro, sou eu, é a minha opinião, é o que for. Claro que muitas vezes são só piadas completamente parvas, enquanto outras vezes são crónicas com uma opinião mais fundamentada, mas sou eu, não é um alter ego. E como é que o fenómeno do Sensivelmente Idiota cresceu? Qual é que achas que foi aquele ponto em que a coisa explodiu? Acho que foi sorte. Acho que foi sorte, sinceramente, porque muitas vezes nem sequer tenho assunto para falar e lembro-me, ou está um assunto no momento. Agora, houve em uns quantos momentos-chave que foi eu falar de determinado assunto exatamente na hora certa em que ainda ninguém tinha falado. Ninguém tinha falado da mesma maneira que eu falo. Lembro-me, agora toda a gente sabe o que é o swag, a palavra swag. Sim. Gente... Eu por acaso não fui o primeiro, porque eu vi uma reportagem no Correio da Manhã sobre o swag. Muito boa, sim. E eu peguei naquilo e gozei com... Só que, claro, Correio da Manhã, pronto, jornalisticamente falava daquilo. Eu peguei no artigo e gozei e desconstruí completamente o swag, etc. Gozei lá com os putos e tal. E aí tive um boom ridículo. Aquilo lá, o post foi lido por 360 mil pessoas, salvo erro. O que para a minha dimensão é absolutamente extraordinário, não é? E pronto, como este assunto, houve mais uns quantos em que acertei exatamente no timing certo para falar disso, em que parece que o assunto está latente, sabes? O assunto está latente na internet e finalmente alguém fala sobre aquilo e toda a gente, ah, era mesmo isto. E gostam e partilham. E sentes quem te segue, fica mesmo, quem, a partir desse momento, ou de quem leu esse teu texto em relação ao swag, fez gosto, continuou a seguir. Há gente que fica, que se mantém. Eu noto quando tenho esses picos assim de crescimento na página de novos seguidores, eu sei que muita gente não vai ficar. Porquê? Porque esses picos se dão quando eu falo de assuntos muito corriqueiros. Falando do swag, eu vou pico. Há pouco tempo eu falei, sei lá, dos betos. Dos betos, mas isso é um vídeo, é diferente. Mas já vou aí. Falei de outro assunto mais corriqueiro também. Eu sei que muita gente faz ali logo like sem sequer pesquisar o resto das coisas que eu escrevo. E depois eu escrevo coisas um bocado mais ácidas. Não tão banais, sei lá, ou sobre a igreja, ou sobre touradas, ou coisas mais polémicas, e vejo os seguidores a diminuir. Sim, por isso essa questão dos vídeos que estavas aí a dizer, entramos já aí. Qual foi a necessidade que sentiste em ir para a rua? Eu comecei a seguir-te na altura do Vogue Fashion Night Out. O melhor material para se fazer humor também está na interação com as pessoas que encontramos na rua? Está. Eu acho imensa piada. Acho imensa piada ir para a rua e entrevistar as pessoas e gosto de meter com elas. Mas praticamente sem rede. Vais com um tema definido, mas muito ao sabor daquilo que te aparece. Sim. E é isso que faz com que tenha piada, é que eu consigo, com ou não, com ou sem piada, moldar o que eu quero perguntar às respostas que as pessoas me vão dando, não é? Como que é o que tu fazes, eu vou respondendo, tu vais moldando o que tens na cabeça com o que eu vou dizendo, só que ali tem que ter graça, aqui não é obrigatório, e acho imensa graça porque, sei lá, há pessoas incríveis com respostas incríveis sobre os temas que eu vou falar com elas, e dá sempre, eu não vou lá com maldade, não vou lá a chincalhar e gozar mesmo com as pessoas, só que provocando um bocadinho, apertando aqui e ali, vai ter imensa graça para depois quem estar a ver o vídeo. E quando é que aparece essa vontade de sair à rua? O último vídeo que tens, se não estou em erro, tem a ver com estas recentes lutas de Beto e um espancamento que houve com o miúdo do Rebi no hospital, se não estou em erro, já não lembro bem da história. Mas quando é que toca aí a sirene de, epá, tenho que ir para a rua? Não sei, sinceramente acho que é um bocado, epá, este assunto é muito bom para ir falar com as pessoas. Neste caso foi porque juntei a questão dos betos, de andarem porrada uns com os outros, com o assunto com a adoção, que também estava muito na ordem do dia. O primeiro lugar em que pensaste, desculpa estar a interromper, o primeiro lugar em que pensaste foi logo a Faculdade de Direito de Lisboa? Sim, porque está cheio de betos. E eu gosto de provocar. Porque se eu fizer um vídeo só banal, só a perguntar a opinião das pessoas, se vou para baixo, a um sítio completamente heterogéneo, aquilo não vai ter graça, não é? Porque claro que eu tenho que ir provocar. E é isto que depois é engraçado quando as pessoas vão lá dizer muito mal, insultar-me, não sei o que, aos meus vídeos, não percebem que eu faço o vídeo completamente subjetivo, não é? Eu edito aquilo da maneira que eu quero. Eu tenho pessoas a dizer respostas que vão precisamente ao encontro da minha opinião e dizem não, eu também sou a favor da coadoção, acho muito bem. Não. Essas eu não vou pôr no vídeo, que isso não vai ter graça. As pessoas a concordar e a falar bem, eu vou pôr no vídeo, é as pessoas que vão gerar polémica e dizer que são contra a coadoção e que todos os gays deviam morrer e não sei. Isso é que vai gerar polémica e que vai ter graça. Mas tentas, com as respostas que te dão, ao contrário daquilo que tu pensas, transmitir a tua opinião? Sim. Sim. O Diogo Faro pensa isto porque está a gozar com aquilo. Sim, este último vídeo, não faço sempre isso, há vídeos que são só parvos, mas há outros que tento passar um bocado a minha opinião, quer isso influencie os outros ou não, e neste caso tentei passar precisamente que sou a favor da coadoção e que futuramente da adoção, eu for, e casamento homossexual, tudo, e tentei passar isso um bocado, por isso claro que aí também ter editado o vídeo à minha maneira, pus um ou dois registros de pessoas a dizer que sim, são a favor, mas depois fiz com que gerasse polémica com as pessoas a dizer que são contra, etc. Pronto, é mais uma maneira de se falar sobre um assunto que acho que é importantíssimo E foi uma maneira engraçada, acho eu, que arranjei de se falar sobre isso. Mas que material também consegues retirar daí dessas tuas presenças na rua, desses teus vox pop, para aquilo que tu escreves e depois também levas a palco? Há personagens que se conseguem retirar dali das respostas que tu tens, das pessoas que tu consegues abordar? Sim. Há estereótipos, neste caso, que tu consegues ir buscar? Há clichês que eu vou para a rua só verificar, desde o Beto que usa, que eu já vou para lá achar que o Beto usa crucifixo de prata e anda a cavalo e é contra a coadoção, e depois verifico que a maior parte dos Betos com crucifixo são de facto contra a coadoção, outros não, pronto. E por isso há de facto esses estereótipos que são verídicos e que é giro serem alvo de gozo, sei lá, de gozo da minha opinião, porque eles também podem olhar para mim e serem completamente contra mim, gozar comigo, mas estão à vontade, não é por aí. Mas sim, acho que há todos esses estereótipos que nós temos como clichês e depois se verificam. Há represálias, há perseguições por aquilo que tu tentas transmitir num vídeo. Por exemplo, neste último, tiveste críticas, como falavas há pouco, ácidas, em relação àquilo que tu tentaste transmitir. Sentiste, tocaste mesmo num ponto sensível, num nervo sensível da sociedade portuguesa? Sim. Quer dizer, não é, eu não tenho assim tanta importância, não é? Eu não sou... Nem ao nível da comédia sou um Ricardo Luís Pereira ou um Bruno Nogueira, nem sou um líder de opinião como o Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Eu sou um gajo que faz algumas coisas com graça. Por isso nem sequer me levo assim tão a sério, nem acho que tenha assim tanta importância. Agora, mas tens a noção de que estás a ocupar o teu espaço também. Sim, estás cá para isso. Sim, sim. Estou a fazer por isso também. Se eu quero ser comediante, também tenho que fazer por ser bom e não ser só mais um. Agora, não acho que consiga influenciar grandes massas e pôr o país a falar sobre isso. Agora, numa altura em que esse assunto estava na ordem do dia e ia ser muito falado, acho que consegui dar mais um contributo, mesmo que fosse só para aquelas pessoas que me seguem, mais um contributo da opinião e daquilo que eu acho que devia ser o futuro do país em relação ao assunto. Por isso, sim. Agora, represálias e ameaças, vou tendo, não digo que é diariamente, mas tenho muitas vezes, quando são assuntos mais polémicos. Capinha já te ligou? Ainda não. É engraçado porque eu há uns anos joguei contra o Capinha e se calhar foi logo ele a antecipar, que lembro perfeitamente que passei por ele e ele deu um pontapé que eu fiquei estendido durante 5 minutos. Juro que isto é verdade. Eu não sei se ele já estava a antecipar que eu anos mais tarde ia gozar com ele à bruta, mas aquilo doeu-me bastante. Mas é a tua recente polémica, ao que parece, explicando aqui um bocadinho a história, nasceu o filho de Capinha e de Mafalda Teixeira, duas figuras públicas do nosso país, e ao que tudo indica criaram também uma página de Facebook em quem adivinhar o nome dessa mesma criança, não sei se é do sexo masculino, se é feminino, estou um bocadinho perdido por aí, mas, dizendo eu, o nome dessa criança, quem acertar recebe 50€, se não estou em erro. Essa, e há a página de Facebook sobre isso. Quantia. E tu escreveste também sobre isso, no teu tom crítico, e ao que parece tiveste ali umas ligeiras complicações. Não, por acaso neste caso nem tive muitas. Claro que hoje, felizmente, eu digo felizmente porque acho que já cheguei a um patamar de seguidores em que vou ter sempre alguém a dizer mal. E eu acho que há muitas pessoas que me seguem, tanto a mim como outros humoristas, que seguem só para poder ir lá criticar cada post que fazem. Eu acho que chega um ponto quase que eu sei de dizer: olá, boa tarde, está a chover. Vem alguém dizer: não está nada a chover e tu és um idiota. E não sei. E pronto. Vai haver sempre alguém que me vai chatear por alguma razão. E neste caso, sim, houve alguns comentários de: não tens nada a estar a gozar com a criança e com eles e deixa. Ninguém tem nada a ver com o nome que eles vão dar às pessoas. Quer dizer, então aqueles palermas fazem isto na praça pública. Sujeitam-se, têm toda esta exposição e não querem ser gozados. É impossível usar. Em Photoshop, quanto tempo demorou a tua nova foto de perfil com Capinha e Mafalda Teixeira? Essa foto está incrível. Não fui eu. Não foste tu? Não tenho assim tanto skill de Photoshop. Não, mas lembrei-me daquilo e pensei, isto era a melhor foto de perfil de sempre. Vou já pedir uma amiga minha, designer, que é muito acroma nisto, e ela no instante fez-me aquilo. E está, de facto, a melhor foto de perfil de sempre. É bem verdade. Pesquisa insensivelmente idiota. Ou então, Diogo Faro, que ele aceita tudo o que seja do sexo feminino. É para ser mentira! Isso é mentira! Tu és um escândalo. Como é que estás a dizer? Ah, isto não é verdade. Ah, peço desculpa. Não acredito. Ah, isto não era para ser... Tá, pronto, por mim... Também és engraçado, tu. Podemos acabar já isto, mas sem antes te perguntar e voltando um bocadinho atrás, quando falaste com o Marcelo Rebelo de Sousa, sentiste a sua Judite Sousa? Quando falaste com ele, como é que foi essa abordagem? Professor Marcelo, estou aqui a fazer um vídeo, chamo-me Diogo Faro e quero a sua opinião. Foi uma coisa muito instantânea. Muito isso, foi muito por aí. Eu estava lá precisamente à porta da Faculdade de Direito em tentar apanhar betos. E apanhas o próximo Presidente da República, sim. Que é possível. E ele estava lá e disse, pá, não posso perder esta oportunidade de me meter com ele. Expliquei logo num minuto, professor Marcelo, não tratei por soutor, que acho que isso é completamente ridículo, e só professor Marcelo. Perguntei só se podia fazer uma perguntinha, uma ou duas perguntas, para um vídeo... Expliquei-lhe logo que era cómico, por isso, para ele não levar a mal. Ele foi super simpático e disse, ah, claro que sim, não sei o quê, não é? Eu não sei imitar, não sou o Franco Bastos. Pronto, foi super acessível e perguntei-lhe sobre o Urban, e ele respondeu e teve graça e pronto. E pá, foi facílimo. Marcelo Rebelo de Sousa já foi ao Urban? Ele não. Ah, quer dizer, não sei se foi ou não. Mas eu perguntei-lhe, esta rivalidade dos gangues entre os betos, acha que isto é pessoal do Urban à porrada com os do Main? Ele disse que eu acho que é mais de culpa do pessoal do Urban. Assim. Não, nenhum, na brincadeira só. Um homem também percebe da noite, professor Marcelo Rebelo de Sousa, um entendido. Percebe tudo. No fundo percebe tudo. Falaste há pouco, no início desta entrevista, que estás há um ano na vertente stand-up, na vertente de palco. Quantas horas antes de subires ao palco começam a dar as borboletas na barriga ou nervoso? Ai, medinho, querida, borboletas na barriga. Não me lembro de coisa melhor. Se calhar ficar nervoso. A vontade de te atirares do ponto 25 de Abril por aí, pronto. Quando é que começas a ficar nervoso? Tudo é melhor do que, ai, borboletas na barriga. Sério. Lembrei-me. Pronto. Umas horas antes. Depende da importância do espetáculo. E que isto não seja mal entendido, todos os espetáculos são importantes, seja num bar para 10 pessoas, seja num auditório para 400. Mas, por exemplo, quando vou estrear um texto novo, os nervos são maiores, porque o grau de incerteza é maior. Agora, se estiver num sítio onde vou já usar um texto que já está mais rotinado e tal, há sempre incerteza, claro, o público faria, posso não estar inspirado. Mas, sei lá, estive agora há pouco tempo no Vilaré com o espetáculo Sete Pecados, que por acaso nos correu muito bem, mas estávamos todos ansiosos, porque... Toda a gente ia estrear piadas novas, estava imensa gente a ver, era um desafio muito importante na nossa vida, e claro que 2 horas, 3 horas antes, aliás, nós temos sempre um nervoso miudinho 2 semanas antes, para o caso deste espetáculo, que era uma coisa mesmo importante. No próprio dia, começas a ficar mesmo nervoso ali 2 horas antes e tal, a pensar, mas depois, pelo menos a mim acontece-me, começa a tentar canalizar os nervos para a adrenalina. Então começa a chegar à altura de entrar em palco, e já vou entrar com uma vontade imensa em vez de ser um medo imenso, percebes? Vou transformando. Epá, e depois, se as coisas começam a correr bem, dá-te um gozo enorme estar ali a fazer o teu trabalho, que é fazer rir as pessoas, e está-te a correr bem. E os próprios espetáculos ao vivo são a afirmação do humorista enquanto profissional do riso, entre aspas aqui? Eu acho que sim. É tipo a catarse do humorista. É ali o palco natural, entre aspas aqui novamente, é ali o habitat natural de um humorista? De um humorista de stand-up. É porque é preciso diferenciar aqui um bocadinho. Por exemplo, há gajos que são humoristas, como o João Quadros ou o Frederico Pombares, pronto, que são dos melhores escritores de comédia em Portugal. E eles não sobem a palco. Quer dizer, aparecem na televisão, eventualmente, algum programa ou outro, mas não fazem stand-up comedy. Escrevem para outros, por exemplo, escrevem para outros fazer stand-up comedy. E não é por aí que se possa dizer que ali no palco é a casa deles, eles nunca vão ser humoristas a sério enquanto não fazerem stand-up. Não é isso, eles já são incríveis, só que é escrever, percebes? Agora, para quem quiser ser comediante de stand-up, isso é óbvio, não é? Há uma dose de coragem grande para se subir a um palco e enfrentar 200, 300, 400 pessoas? Eu acho que há. Uma espécie de masoquismo. Eu acho que há. Olha, no outro dia fui saltar de paraquedas e estava a comparar isso com os momentos antes de entrar em palco agora no espetáculo no Sete Pecados. E eu estava com bem mais adrenalina e nervosismo antes de entrar em palco, porque o Vilaré estava cheio, quase, sei lá, 350 pessoas ou o que era, do que atiraram de um avião a 4 km de altura. É uma adrenalina muito, muito grande, mas quando estás em palco, e regressando aqui ao stand-up, à tua performance, há uma modulação quase imediata à reação que as pessoas têm, ou há aqui o delay Sport TV? Só consegues consciencializar da tua performance quando sais e vais buscar os momentos da tua atuação? Ou é algo de logo, ok, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar? Quer dizer, isto ganha-se, vai-se ganhando de experiência com isso, não é? E acho que com alguma experiência, e eu noto isso em mim desde que comecei até agora, eu consigo adaptar-me melhor à situação e consigo estar no palco com mais presença, em vez de estar no palco como estava muito mais ao início. Não quer dizer que não aconteça agora, ainda estou longe de ser um bom comediante a sério, mas noto que tenho evoluído nesse sentido, que é estar no palco com consciência do que estou a fazer. Então, se as coisas não estão a correr muito bem, talvez encaminhar aqui para o outro lado. Se as coisas estão a correr bem, tentar que seja ainda melhor, ir, percebes? Enquanto, se calhar, no início, ia para o palco, tentava dizer tudo o que tinha a dizer, com graça ou sem graça, e era muito mais debitar o texto, percebes? Não estava mais isso. O texto é uma auto-aprendizagem, aquilo que um humorista de stand-up faz. É, só evoluíste, saís do palco a pensar, ok, isto correu bem, podes fazer assim, correu bem, podes melhorar, ou isto correu mal, muda completamente. Quer dizer, se saís sempre do palco a achar que foste horrível, não vais a lado nenhum. Se também saís sempre do palco a achar que foste o maior e não foste, também não vais a lado nenhum. É preciso teres mesmo um grande sentido crítico em relação ao teu trabalho. Mas perdem-se noites com esse sentido crítico? Há insónias? Não me tira o sono. Já tive uma outra noite que correu tão mal que pensei, será que eu devo continuar a ser comediante? Sim. Depois acordo no dia a seguir e não, é isto mesmo que eu gosto e vou continuar, porque a maior parte dos espetáculos tem corrido bem, há uns que não correm, pá, mas acontece a toda a gente. Mas há por vezes, e agora percebo que não a tens, mas é essa dúvida existencial de quando um determinado espetáculo corre mal, consegue colocar tudo em causa em relação àquilo que tu já construíste para trás? Sim, há esse efeito demolidor. Eu acho, não sei se é a toda a gente, mas já aconteceu, felizmente, eu já devo ter alguns 100 espetáculos ou mais, e só me lembro de dois que foram horríveis, mas esses dois foram tão horríveis para mim, o público já não se lembra, provavelmente, o pessoal que estava lá e que naquele dia não se riu porque eu fui horrível, não se lembra de que eu existo, nem nada, e seguiram a sua vida. Mas aquilo para mim foi tão traumático que sim, que ficas com um peso, pensar, será que eu fui feito para isto? Se calhar não tenho graça nenhuma, volto-me a já para a minha profissão antiga, e escuso estar aqui a sofrer com isto. Mas depois passa-te, porque pensas nas outras coisas que correram bem e pensas que gostas mesmo de fazer isto. E por isso é que ele não correu bem, vais ter que dar o teu melhor para o próximo já ser ótimo outra vez. É um all-in total no humor que estás a fazer neste momento? É porque eu estava numa agência de eventos, era lá, e publicidade, era criativo na agência, e larguei a agência para seguir o humor, para fazer stand-up, para fazer trabalhos, sei lá, fazer vox pop, para escrever mais, e por isso abdiquei de um rendimento fixo para uma instabilidade total, que nunca sei muito bem quando é que vou ter trabalho ou não, mas pelo menos para já está a ser incrível. Mesmo que eu tivesse que desistir agora, já tinha valido a pena. Mas quando é que achas que vais poder dizer, se alguma vez vais conseguir dizer, missão cumprida? Há uma meta em que possas dizer, ok, consegui, pronto, acho que era isto? Não. Não há, porque se eu quiser ser completamente sonhador, o meu sonho era conseguir fazer ser um comediante incrível em português, para depois ser um comediante incrível em inglês, para depois encher o pavilhão Atlântico de Londres, a Arena O2, por exemplo. Isso é num patamar quase não, é platónico, sejamos realistas. Por isso, se calhar só aí é que eu ia dizer, ok, missão cumprida. Como isso é quase impossível de acontecer, é impossível. Vamos por etapas, quer dizer, consegui ter um alcance suficientemente grande, sensivelmente idiota, que me fez arriscar e ser comediante. Depois fui para o palco. As coisas no palco foram evoluindo, ok, parte da missão cumprida. Depois fui para o palco e segunda parte cumprida. Percebes? Vou queimando etapas. Ok. Isto está feito. Mas acho que há sempre mais para fazer. Vou tendo sempre mais. Quero sempre fazer mais. Espetáculos a solo. Espetáculos com colegas meus comediantes. Quem sabe um dia um programa de televisão. Não sei. Mas não há um estado de ansiedade constante? Que esse queimar de etapas muito racional pode ser abalroado por essa ansiedade de se querer mais. Sim, mas agora é que eu nem sequer estou num nível agora em que possa dizer, ok, posso querer mais, mas também se ficar assim já estou bem. Não estou bem porque nem sequer tenho dinheiro para viver sozinho. Por isso, se eu quero ser comediante, pelo menos tenho que comer e ter um teto. Por isso, essa fase eu não cheguei. Acho que vou chegar. Certamente, pelo menos essa fase chego. Não sei se encho um pavilhão atlântico, mas pelo menos essa fase tenho confiança que vou conseguir. E o Faro Carreira, podes sempre mudar o nome para... Posso. e se calhar começar a cantar músicas horríveis e... Ah, também não se pode dizer isto aqui, né? Pronto, Tony Carreira já não veio este programa. está ótimo. Sim. Não. Toda a família dele canta muito bem. Espero que venham todos aqui a este programa, que é muito giro. Pois é, o programa é muito muito bom. Sete Pecados, este é o teu novo bebê, entre aspas, talvez. Uhum. Encheram o Vilar e mostraste muito orgulho ao longo desta última semana. Verdade. Em relação a essa mesma casa cheia. Este sete Pecados é uma junção de jovens humoristas que nutrem a mesma paixão pelo humor. É uma espécie de humoristas unidos, jamais serão vencidos. Yeah. Se fui tão sindicalista em relação ao humor. não é bem isso, sei lá. Nós quisemos fazer uma coisa diferente. Já aí uns quantos grupos de stand-up comedy, como LX Comedy Club, têm imenso sucesso, porque eles são de facto muito bons. Mas nós queríamos fazer uma coisa diferente dos grupos normais que há aí de stand-up, mesmo os que não são tão conhecidos. O que é que fizemos? Juntámos sete comediantes e em vez de ir cada um a palco falar de eu sou o Diogo Faro e faço isto assim, contar cada um o seu texto, a sua história, pensámos no conceito. Somos sete Pecados, surgiu naturalmente, e depois pensámos naquilo como espetáculo global, ou seja, cada um foi atribuído um pecado, cada um foi lá falar do seu pecado, em conjunto pensámos que músicas é que ficam bem para a entrada de cada um, e como é que cada um vai entrar, como é que a inveja vai entrar logo a mostrar que é invejoso, como é que a ira... vai entrar logo a mostrar que está chateado com a vida, não é? Como é que a luxúria vai entrar a mostrar que é realmente luxúria? Pensavas nisso tudo, todos esses pormenores, adereços, a maneira de vestir, etc. O que faz com que depois o texto ganhe mais piada, percebes? Naquele contexto, eu tenho noção que as piadas que eu uso na luxúria, que eu sou luxúria nos sete pecados, se eu fosse dizer num espetáculo normal como Diogo Faro, tinham metade da graça, ou tinham zero. Só que nós criámos um espetáculo inteiro, percebes? Em que tudo no seu contexto resulta bem. Há aí um aspecto mais cénico para que a piada também resulte. E como é que te obrigaste a escrever ou a ter piada nesse pecado? Como é que se escreve um texto de stand-up para palco, para quem vê, sobre luxúria? Pensei em algumas histórias pessoais. Inventei outras e tentei escrever aquilo com graça. Mas és uma pessoa que sofre desse pecado, entre aspas. Eu não diria luxúria. Bom viva. Mas sim, e sim, sei lá, gosto, tenho as minhas aventuras, gosto dos meus copos, que não está completamente ligado à luxúria. A luxúria tem mais a ver com sexo, mas pronto, num sentido mais abrangente, para mim seria a vida boêmia. Sou fã. pode existir aí uma rotatividade de pecados, irem experimentar os pecados uns dos outros? Para já está fora de questão. Para já está fora de questão. Já se sentem integrados no... Acho que os papéis, podemos chamar papéis, sim, os pecados foram atribuídos a cada um, consoante nós achávamos que fazia sentido nessa pessoa. Claro que o mais gordo ficou com a gula, não é? Sim, foi mais ou menos assim nessa onda que atribuímos os pecados. E não está nada consolidado, percebes? O espetáculo, ok, correu-nos bem, fizemos duas vezes e correu-nos bastante bem. Em duas vezes conseguimos ter quase 800 pessoas, para nós é um feito incrível. Que as nossas expectativas era que tivéssemos 200 para aí em dois espetáculos, isso foi mesmo muito bom, mas não está nada consolidado, não podemos dizer que o espetáculo está montado, está pronto, podemos fazer uma turnê no país, sim, que já sim. Somos incríveis, não, nada disso, há mil coisas a melhorar, correu bem, ok, mas, e quando digo melhorar, é tanto o aspecto cénico, como no texto de cada um, se calhar eu tenho que ir rever o meu texto e pensar, nesta piada as pessoas não se riram tanto como nas outras, o que é que eu posso aqui mudar, e fazemos isto uns aos outros, pá, ou vaidade, ou ira. Há aqui coisas que podem melhorar, percebes? e queremos que aquilo melhore como conjunto. Por isso, não, para já, não nos fazia sentido nenhum que uma coisa está ainda nada consolidada, estar a mudar de pecado. Ah, agora vou escrever sobre vaidade, já não pertence a luxúria, percebes? Consolidar primeiro antes de fazer algo diferente. Mas existe essa possibilidade de um espetáculo mais consolidado, com mais fora até de Lisboa, de depois haver aqui mudanças. Nem sequer pensámos nisso, que acho que eu seja sincero, nem sequer pensámos nisso. Acho que atribuímos os pecados e cada um ficou naquela. Isto é tão recente, percebes? E estamos... Não dar um passo maior que a perna, pá, exato. É mesmo isso. É ir devagarinho. Já nos deu muito trabalho e tem dado a montar este espetáculo, mas um gozo incrível, principalmente porque roubou, não é? E acima de tudo queremos consolidar, e acho que tem um potencial enorme, nós acreditamos mesmo que tem um potencial enorme para continuar a encher de saldas por aí, mas temos que consolidar e não inventar, pá, agora vamos tocar todos de bocados, pá, não vale a pena, para já não vale mesmo a pena. Diogo Faria, em nome individual, no palco, um dia, tens alguma meta prevista em relação a isso? Tenho e posso dizer... Há uma deadline. Posso dizer que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vais a palco. Vai acontecer, sim. Vai acontecer. Não, vai acontecer e... Olha, estás a saber quase em primeira mão. Olha, boa. Quase em primeira mão. Vamos a isso. Vai haver um Sensivelmente Idiota talk show ao vivo. Ok. E vai estrear no Vila Rite, que é o Festival de Comédia do Teatro Vilaré. Ok. Em julho. Julho de 2014, não é? 2014, ainda Vilaré. Faltam 2 meses e meio, mas eu já estou nervoso. E talk show de Sensivelmente Idiota, em traços gerais, do que é que se trata? Não posso dizer muito mais. Não. Mas vais ter convidados, vais ter elementos do público, vai ser uma interação, vai... Pronto, é um talk show, não é? Por isso vai ser um talk show num modelo provavelmente americano, típico, mas não posso ser muito mais para já. Mas sim, é um talk show e que vai ter que ter mais dinamismo porque é ao vivo, não pode ser uma coisa que as pessoas estão sentadas no sofá e se tiverem infartos vão à cozinha buscar uma sandes. Por isso vai ter ali umas coisas engraçadas. Pode ser a tua rampa de lançamento para a marca que é o Sensivelmente Idiota. Achas que pode estar aqui... foguetão, não aparecem palavras melhores, mas para fazer do Sensivelmente Idiota mais do que uma página, uma verdadeira marca de humor? Pode, eu também não estou a encarar como vida ou de morte. Eu não acho que, se o espetáculo não for tão bom como eu quero que seja, que acaba Sensivelmente Idiota e é uma tragédia, não acho. Mas acho que, se for bom, pode ser definitivamente... a afirmação da marca, exatamente, mais da marca do que do Diogo Faro, mas da marca Essencialmente Idiota como uma marca de bom humor, digamos. No futuro gostavas de ser tratado como Sensivelmente Idiota, mais do que pelo teu nome próprio? Não, às vezes as pessoas tratam-me Sensivelmente Idiota, não me importa nada, mas tratem pelo nome, podem tratar, é indiferente, mas não desejo, quem me dera ser conhecido como Sensivelmente Idiota para sempre. Não, é o Diogo Faro que tem o projeto que é o Sensivelmente Idiota. Mas não. Podem tratar como quiserem, por estúpido. Sem humor, as portas da agência de publicidade ainda estão abertas? Sim, por acaso sim. Dou muito bem que o meu antigo chefe é atual amigo, por isso. Mas foi uma decisão compreendida por parte das pessoas para quem tu trabalhavas? Ele, o meu chefe, já estava à espera. Quando eu fui falar com ele a dizer que ia tomar esta decisão, foi o mesmo que ele me disse. Eu já disse-me que já sabia, só não sabia quando é que era. E aceitou, e tanto que eu continuo a trabalhar com eles como freelancer, porque eu era criativo e escrevia, assim, era copywriter de muita coisa. Atualmente, quando eles precisam de um trabalho mais criativo ao nível de escrita, pedem-me, porque eu consegui fazer isso daqui a bocado quando vou para casa. Ah, sim, vamos já tratar disso. Faltam 4 minutinhos para terminarmos e estamos quase. Ficaríamos aqui a falar a noite toda. Se estivéssemos no caso do Cedré, então, maravilha. Mas imagina que daqui a um ano voltamos a falar. O que é que gostavas de me dizer? Ruben, consegui isto. Olha, o meu sonho, se queres que eu te diga, é viajar à volta do mundo. Ok. Se eu conseguir ganhar dinheiro para viajar, percebe? É o meu grande objetivo. Eu não quero ser o melhor comediante de Portugal, nem o melhor apresentador de Portugal, nem o melhor escritor de Portugal. Eu quero ser bom no que faço, porque seja tivesse a vender farturas ou a fazer comédia ou na agência de publicidade, tenho brilho no que faço, por isso que é ser bom. Mas o meu grande objetivo é mesmo conhecer o mundo, por mais clichê que isto seja. Tenho uma paixão enorme por viajar e quero ganhar dinheiro para ir fazer viagens. Estive agora um mês na Ásia e agora estou cá em Portugal, quero fazer espetáculos, dá-me imenso gozo, quero continuar a trabalhar no Sensivelmente Idiota e ter projetos novos e ganhar dinheiro para em 2015 e passar 2 ou 3 meses à América do Sul. Depois, voltar, juntar mais de dinheiro para ir passar 2 meses à Índia. Percebes? É muito isto a minha ambição de vida. Agora, se eu conseguisse ter um projeto, e agora vou passear pelo mundo todo e fazendo vídeos e crónicas e tenho um patrocinador a pagar-me para eu fazer volta ao mundo. Pá, é incrível. Um sonho. Sabes onde está o avião da Malásia? Sei. Onde? Eu não posso dizer. Ótimo. Quem é o Diogo Faro? Isto é tipo... Isto foi bem... O que é que dizem os teus olhos? Só que... Sim. O Diogo Valsa assina disso mesmo. És a segunda pessoa a dizer isso. Ainda por cima, merda. Outro Diogo. Isto é plágio. Não posso dizer isto. Não, retiro o que disse. Não é nada disso. É muito mais fixe. Tu és muito mais fixe que o Daniel Oliveira. O Diogo Faro... Epá, é um gajo que começou como puto estúpido e que está a tentar ser cada vez menos puto e menos estúpido e consolidar-se um bocado como humorista no panorama nacional. Pronto, é isto. Não, mas gostei. Vamos só cortar esta parte e colocá-la online, que é para ver a tua seriedade. E pode ser que um dia possa ser convidado para o teu casamento. Bem, foi mais uma edição das Conversas Esquina com Diogo Faro. Façam like na página Sensivelmente Idiota. Uma conversa sobre humor. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Diogo, muito obrigado. E agora obrigado, sim, podes ir trabalhar. Vai lá, duvidinha sim, que a tua vida não é isto. Até para a semana. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise, wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. Came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.